hora de falarmos sobre o que aprendemos hoje. Você aprendeu aquilo que se ensinou. Sabe o que é o amor que Deus nos deu? Bambu, bambu, bambu. Que o amor de Deus é puro e sem distinção. Ame o seu irmão como a Jesus.